40 volumes. Esse é o programa certo. Todos os dias, às 3 da tarde, eu tô aqui na Musical. Em 105.7. E faço com a maior alegria e com muito amor. Contas histórias. É Jeremias Neto. Opa! Gerê. Vem! Gerê. Vem pra cá! O grande Jeremias time de Neto campeões da Musical. Opa! Gerê. Vem comigo! É Jeremias Neto. Nessa linda tarde de terça-feira. Gerê. É ao vivo. Gerê. É com amor. Gerê. E é com você. Jeremias Neto. No dia da costureira, hein? Alô, alô, costureira, no dia do sapateado. No dia mundial dos vizinhos. No dia em que Deus nos preparou. E o que você tem vontade de ouvir? Eu vou liberar o WhatsApp aqui, Laine. Qual será o primeiro ouvinte a me ligar e dizer boa tarde, hein? O nosso WhatsApp é 984849988. Oi, Elaine, tudo bem? Alô, Ione, minha querida Ione. Alô, Carlinha. Alô, Brian Scott. Alô, Brian, aquele abraço, Brian. A Carlinha hoje me mostrou uma foto de 2012. Ainda, já na Rádio Musical, Fabiano, já. Eu tava um pouquinho mais magro, mas assim, ó. É coisa de 2, 3 centímetros no máximo. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer. Tem uma história pra contar hoje que vai tocar um assunto muito polêmico e vai envolver você, viu? Ô jovem, tudo bem? Você de máscara me ouvindo com fone de ouvido, obrigado pelo aplicativo também. Você no carro ou no automóvel? Hoje é dia do orgulho nerd. Nerd é a pessoa, Fabiano, que nerd é o que exatamente, hein? Você tá com o microfone aí, Fabiano? Então, boa tarde, você tem a voz muito bonita, você é um... Boa tarde, Jeremias. Ah, eu, boa a voz muito melhor do que a minha. Ah, que isso. O que é um nerd, Fabiano? Ah, um nerd é quem gosta da cultura geek, né? Revistas, games, gosta de ciência também, né? Então, ah, é? É um misto de tudo, na verdade. Você é nerd ou você não é nerd? É, gosto de games, gosto de animes. Você gosta de animes? Gosto meu de filho animes. Também. Aí o Thomas, que hoje está nos visitando. O Thomas veio trabalhar comigo hoje. O Thomas agora entrou numa onda de animes. Legal, legal. Quer dizer que quem gosta de anime é nerd. Também pode ser considerado. É que, na verdade, engloba um monte de coisa, na verdade, né? Olha aí, muito bom. Dia do Orgulho Nerd. Sabe o que eu te pedi, Fabiano? Sabe que ontem eu tava pesquisando uma música, a nova do Diante do Trono, que se chama Deixa a Luz Entrar pela Janela. Deixa a Luz Entrar? Pela Janela. Vamos lá. A música é nova. Mas a música tem uma parte muito legal pra tocar no rádio a partir de 3 minutos e meio. E depois eu quero ver isso com calma. E queria dizer pro meu ouvinte: deixa a luz entrar pela janela nessa tarde de terça-feira, hoje, 25 de maio, dia do Orgulho Nerd, dia da indústria e do industrial, dia nacional do massagista, dia da toalha, dia da costureira, dia da África, dia do sapateado, dia mundial dos vizinhos. Como é que chama o teu vizinho da direita? Não sabe, né? Então bate lá hoje na porta, que tá uma boa oportunidade pra você descobrir o nome dele, dizendo: olha, como é que é o teu nome, hein? Hoje é o nosso dia, dia mundial do vizinho, dos vizinhos. É a nova do Diante do Trono? É. Rei da Glória entrar. Eu gosto agora, quer ver? Ao vivo 3 e 2. Abra a janela. Abra a janela, deixa a luz entrar. Abra a janela e deixa a luz entrar. Abra a janela, deixa a você achou, Ione? Abra a janela e deixa a luz entrar. Você pode cantar em casa, no carro, no ambiente de trabalho. Abra a janela. Como eu abri aqui do 14º andar, tô olhando pro Parque do Trianon. Que linda vista da Avenida Paulista. Abra a janela. Em 105.7, na Rádio Musical ao vivo, até às 4, no programa do amigo Jeremias Neto. Sim, eu tô ao vivo pelo YouTube também, youtube.com/JeremiasNetoOficial, também 105.7. E por que não, deixa eu dar uma espiadinha aqui. Espiadinha onde, Gerê? Você tem Instagram? Gerê, eu tenho. Então entra aí, arroba Jeremias Neto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aumenta aí, ó. O Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Você pode me assistir ao vivo, você pode me acompanhar pelo Instagram ao vivo. Alô, alô, você me acompanhando, me ouvindo ao vivo, depois de César Cavalcante, depois de grandes convidados e amigos, eu vou até às 4. Entra aí, arroba Jeremias Neto, Jeremias com J, Neto com 2 T's. Vou até pedir pro Thomas hoje caprichar numa foto aqui pra eu postar daqui a pouco. Isso, daqui a pouquinho história, 3 e 4, olha a hora. Se o pesquisador do Ibope perguntar o nome da rádio que você tá ouvindo, responda fielmente dizendo: eu sou ouvinte da Rádio Musical, eu ouço a Musical 105.7 ao vivo. Quatro em São Paulo, 3 e 4, 3 e 4. Estamos bem, Priscila? Todo mundo bem? Todo mundo bem. Eu tô legal. Quero que você se aproprie de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui. Já tomei posse em nome de Jesus. Porque isso é sobre nós. A empatia, né? Você é igualzinho a mim. Do mesmo lugar de onde eu vim, você veio também. Essa é sobre a gente. Então manda ver, vai. Acreditar em mim quando eu digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acreditar em mim quando eu digo que mesmo se eu choro eu dou. A vida não vai parar. Travei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sempre lembrar. Veja o sol, veja quando eu desespero. Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer do mesmo lugar que você eu vi. Como você é o bom, eu voltarei. Você é igual a mim. Então faça por mim o que faria a você. Faria a você. Veja o sol. Veja o sol. Mesmo com nuvens, a gente precisa escolher aparecer, né? Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Deixa eu cumprimentar aqui o meu querido Marcelo Moura. Manda um alô aqui pra nós na região de Taboão da Serra. Alô, Morinha. Alô, Taboão da Serra. Alô, Lúcia Paula. Alô, alô, irmão Hernandes. A paz de Cristo Jesus, muito obrigado. Vai entrando, 105.7, sintonize. Chame os vizinhos no Dia Mundial do Vizinho. Tem uma história linda pra contar dentro de instantes. 3 e 7. Também Você, alô, Paulo Henrique, Casa Verde, o meu abraço. Alô, alô, Leide, muito obrigado também. Acesse arroba Jeremias Neto, que eu mando um alô pra você aqui pelo Instagram na live. Jeremias é com J, Neto com dois T's. 3:07, olha a hora, já vou fazer contato com a minha querida Lívia, da Semente de Uva. Daqui a pouquinho falo com o seu Edson. Também você que precisa de uma grana emprestada. Hoje, até o final do programa, também falarei. Alô, alô, Diadema, na sintonia, me ouvindo e me acompanhando. Obrigado pelo carinho. Alô, Diadema, na Rádio Musical em 105.7. O dia é frio, máxima de 24 graus. Mas a temperatura tá gostosa aqui. Do alto da Avenida Paulista, com alegria. Pula daí, vai! Alô, jovem, moça, rapaz, meu irmão e minha irmã, alô, você, me ouvindo pela primeira vez, o meu muito obrigado. São 3:08, eu quero falar da semente de uva da Qualinatos. Quero falar desse produto campeão que eu anuncio há mais de 5 anos no rádio. E que produto maravilhoso. Você já ouviu falar da semente de uva? Eu vou colocar um depoimento, porque o depoimento é a prova viva de que o produto funciona. O depoimento é a pessoa dizendo assim, ó, eu usei, eu me dei bem, eu tô feliz, eu tô contente e eu quero que você sinta a mesma coisa. Como, Gerê? Com a semente de uva da Qualinatos. Olha, no que diz respeito à má circulação, dores nas pernas, formigamento, varizes, microvarizes, você que sofre tem um problema de gota, você que precisa controlar o diabetes, você que precisa combater a pressão alta, você precisa da semente de uva. É a semente de uva premium. São 2 cápsulas por dia, uma pela manhã e outra no final do dia. Você vai ver na primeira semana já os bons resultados. Você vai ligar, você vai pedir, você vai pagar só em julho. Você liga 3181-7477. 3181-7477. Tome nota, 3181-7477. Gerê, tem alguma contraindicação? Nenhuma. A Simone Bertasson, por exemplo, tá aqui na live, ela tá me ouvindo lá longe, lá em Araçatuba. Falou, meu marido tem gota, Gerê, vou comprar pra ele. Simone, é a melhor coisa que você faz pra quem tem problema de gota, mas tem que tomar direitinho, tem que tomar 2 cápsulas por dia. Você que tem o problema do esporão, varizes, semente de uva melhora a circulação em geral. 11 é o DDD 3181-7477, ouça esse depoimento aqui, ó, da semente de uva. É isso? Meu nome é Tereza. Eu faço uso da semente de uva da Qualinato já faz uns 4-5 meses. E eu tinha um problema na minha mão que eu não aguentava nem dirigir de tanta dormência na minha mão. Depois que eu comecei a tomar a semente de uva, melhorou 100% a minha mão, já não sinto mais. E eu dirijo muito por causa do meu trabalho. Para onde eu trabalho, eu tenho que transpassar de uma cidade para outra. E eu não estava conseguindo mais nem segurar o volante por causa da dormência na minha mão. E eu ouvi no rádio falar da semente de uva e eu arrisquei comprar. E olha, já fiz 2 vezes o pedido. Sumiu a dormência da minha mão, não sinto mais nada, não sinto... Nossa, eu tô ótima. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a Qualinato. Muito obrigado. Que maravilha, que maravilha. Olha, não tem mais o que dizer. Lívia, você tá me ouvindo aí, e quem ligar agora vai ganhar um presentão, né, Lívia? Leva um presentão, Gerê, palmilha magnética terapêutica Kimafit. É um tratamento que possui ação do magnetismo e do infravermelho longo. Vai proporcionar e estimular a circulação sanguínea, alívio nas dores, você que tem formigamentos, inchaço de pernas e pés, sem falar que vai fazer aquela massagem contra o estresse em pontos específicos nos seus pés. É uma palmilha sensacional e melhor. A Qualinatos vende ela no valor de R$ 150. Porém, hoje é presente, você não paga absolutamente nada agora e melhor ainda, pagamento no boleto bancário, você vai escolher a melhor data somente para julho. Recebe amanhã o tratamento, pague em julho, pode parcelar no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. É muita comodidade, Gerê. Olha, a gente paga em até 10 vezes. Em até 10 vezes. Joga para julho o pagamento. É muita comodidade. Você vai ligar agora, só a palmilha magnética custa R$150. Você vai ligar 3181-7477. 3181-7477. 3181-7477. Jeremias Neto. Mais carinho, mais amor, mais amizade. Em um minuto a história. Um minuto. É o tempo de você se preparar. Prepara o rádio, chama o vizinho. Um minuto e tem história. Eu sigo até as 4 horas. Sempre com muito amor no coração nessa terça-feira deliciosa. Deus habita no meio dos louvores. O seu espírito reside em nós. A alegria é real e verdadeira. Adoremos em uma. Deus habita no meio dos louvores. O seu espírito reside em nós. A alegria é real e verdadeira. Adoremos em uma só voz, cantando aleluia. Aleluia. Ei, adoremos em uma só voz. Em uma só voz. 3h14, tá tudo pronto pra história? Vamos pra história? Então, bora lá, Fabiano. No programa Jeremias Neto. Jeremias Neto. A sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, a pergunta é: como é que eu vou dar conta de tudo a partir de agora? Sabe o que eu queria te perguntar? Eu queria perguntar isso a você, aos seus ouvintes: como serão os dias de hoje em diante? Toda vez que eu olho para Estela, para Estelinha, com apenas 6 aninhos. Eu fico me perguntando como ela vai crescer em meio a todo este caos que temos vivido. Sabe, Jeremias, eu acho que você deve receber um montão, assim, aos montes, histórias como esta que vou contar. Mas os detalhes reservados ao meu dia a dia foram de amargar a alma de qualquer ser humano em sã consciência. Bem, olha, eu tive uma infância maravilhosa. Deixa eu começar do início, então, para que você e seu ouvinte entenda. Eu acho não. Crescer em Vila Velha, no Espírito Santo, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Cidade de clima meio carioca, meio paulista, cheia de gente tranquila que corre atrás do pão nosso de cada dia, sem nenhum desespero. Papai e mamãe nos criaram sem luxo. Sim, mas nunca tivemos o carro do ano, mas sempre tivemos coisas deliciosas no café da tarde de todo santo dia. E olha que o meu pai era um simples comerciante e minha mãe uma humilde costureira de bairro. Mas o que nos unia e fortalecia a família sempre foram princípios inegociáveis baseados no amor e respeito ao próximo. Entre os meus irmãos, e olha que somos em 7, isso mesmo, 7, Gladson foi aquilo que chamam de ovelha negra da família. Ele só contava 19 anos quando foi preso pela primeira vez por receptação. E dali em diante não parou mais. Isso rendeu a minha mãe muita dor de cabeça, uma pontsafena e o apego ainda maior numa fé que sempre vi inabalável. Dona Jemima, mamãe, uma mulher admirável e admiradora de cada filho, pois todos deram certo na vida. Quando eu uso essa expressão e quando digo deram certo, não estou falando de riqueza, não, mas de gente com um caráter que sempre soube encarar a vida da forma mais digna que o ser humano pode enfrentar. De todos os filhos, eu fui o último a sair de casa. Não era o caçula, mas com certeza o mais açucarado, pelos mimos de mamãe e os cuidados de meu pai. Estudei até aquilo que chamávamos de terceiro colegial na época, e rumei para São Paulo com esperança de estudar e trabalhar com aquilo que tanto sonhava, mas tinha vergonha de encarar na minha terra. Eu vou explicar. Jeremias, por ser homem, crescer numa era machista, cheio de gente preconceituosa, dizer que o meu desejo era seguir os passos de minha mãe, ou seja, costureiro, modelista, estilista ou qualquer coisa do tipo, seria uma espécie de declaração ao mundo dizendo: eu sou gay. Entenda, eu não tenho absolutamente nada contra os gays, mas enfiar na cabeça do meu pai, enfiar na cabeça dos meus irmãos que o meu sonho e talento eram herança de minha mãe, seria difícil de entenderem. Haviam sido criados desta maneira e a mudança daquilo que chamamos de preconceito estrutural é vagaroso e demora para acontecer. Então, aqui em São Paulo, eu pude dar o meu grito de liberdade. Por isso eu me mudei para São Paulo. Era vergonhoso demais para mim, lá em Vila Velha, Espírito Santo, ao lado do meu pai e meus irmãos, dizer que eu gostava mesmo era de costurar. Eu gostava, mas isso não fazia de mim alguém que gostasse de outro alguém do mesmo sexo. Isso não fazia de mim um gay. Não é porque, eu sei, calma, deixa eu explicar na minha carta. Nesse mundo e dentro deste mundo, a grande maioria de homens que rumam por esse caminho são gays, é verdade, por serem donos de uma sensibilidade sem igual. No meu caso, não. Mas eu tive que esconder, eu tive que sufocar, porque eles não compreenderiam isso. Mas quando eu vim para São Paulo, eu pude dar o meu grito de liberdade. Entrei numa faculdade de moda, trabalhava e pagava o meu aluguel, não precisava dar satisfações a ninguém, e isso me fazia muito bem. Quando souberam o que eu estava fazendo por aqui, quase tiveram um treco. Por alguns meses ficamos sem nos falar, mas o amor prevaleceu entre a família e logo tudo voltaria ao normal. Eu conheci Rebeca, o grande amor da minha vida. Eu conheci Rebeca alguns meses depois da minha chegada. Nos apaixonamos quase que instantaneamente. Ela me lembrava muito Matriz, que sempre admirei. Pela foto que lhe enviei, você pôde perceber de quem se trata. Mas prefiro que isso fique apenas entre nós, meu amigo. Em um ano de namoro, decidimos nos casar e tocar a vida do jeito que amávamos, ou seja, sempre colados um no outro. Meu casamento com Rebeca trouxe para minha família aquilo que chamo de tranquilidade definitiva. De fato, papai dizia, ele não é gay. E isso acabou corroborando para que meus outros irmãos viessem com meus pais passearem com mais frequência pelas bandas da terra que, de garoa, já não tem muita coisa não, São Paulo. O tempo vai passando aqui em São Paulo. Os anos vão passando aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade deliciosa, a terra das oportunidades, a terra que oferece muita coisa, mas é claro que devemos ter, sim, muita força de vontade para querer vencer na profissão em que escolhemos. E se eu havia escolhido a costura, eu deveria me dedicar ao máximo. E Rebeca era o meu braço direito, esquerdo, minha cabeça, meu coração, o meu tudo. Ah, Jeremias, como eu fui feliz ao lado de Rebeca. Como eu fui um homem realizado ao lado de Rebeca. Como Rebeca pôde me proporcionar tantas coisas maravilhosas. Como Rebeca, enquanto mulher, soube me compreender e compreender tudo aquilo que se passava dentro do meu coração, na minha cabeça. Ah, que saudade da Rebeca. Ah, como eu queria voltar no tempo. E se soubesse que as coisas terminariam do jeito que terminaram. Se eu imaginasse que as coisas dariam a volta que deram, talvez eu teria aproveitado um pouco mais. Aliás, a grande culpa do ser humano é sempre deixar para depois. A grande culpa do ser humano é sempre acreditar que vai dar tempo. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço. Depois eu faço. E quando a gente vê, não dá. Não dá tempo. E a minha história dá uma grande virada. Porque a Rebeca engravidou da Estela, tivemos a Estela. E foi na chegada dessa maldita pandemia que a minha vida virou do avesso. Quem deu crédito, hein? Até aqui a minha história é lindíssima. Até aqui a minha história é maravilhosa. Até aqui a minha história é um mix de superação com amor. E quem deu crédito a tal gripezinha, a tal pandemia? Eu nunca imaginei. Eu até imaginei que chegasse a 450 mil mortos, como já ultrapassou. Mas não que essa maldita doença, esse maldito Covid, pudesse atingir em cheio o meu coração, a minha família, a minha estrutura familiar. Porque, Jeremias, quando se vê de fora é uma coisa, quando se vive, aquilo que eu vivi é difícil demais. De fato, começou como um resfriado. Rebeca, minha mulher, em março do ano passado. Volta aí no tempo, março do ano passado, tem mais de um ano. Exatamente no dia 26 de março. Começam os primeiros sintomas e aqui uma observação. À época, ela, Rebeca, era responsável por viajar ao exterior à procura de novidades para que pudéssemos trazer ao país. Ela tinha vindo da Itália recentemente. Olha o que é o destino traçado para uma pessoa. E quem poderia imaginar que aquela seria a última viagem à Itália de tantas que fizemos? Então, na realidade, a minha já falecida esposa, eu não estou dando um spoiler, mas todos vocês já imaginam qual foi o resultado disso tudo. A minha já falecida esposa, quando voltou da Itália, já voltou contaminada. E dali em diante foi uma vida de muito sofrimento. É um sofrimento muito breve, é um sofrimento muito curto, diferente de alguém, por exemplo, que luta contra um câncer. A pessoa às vezes dura anos e anos. O tal do coronavírus, o tal do Covid, não. Mata em 15, 20 dias, um mês, dois meses. Por dois meses e meio, Rebeca sufocou dentro de uma UTI. Entre o morre e não morre. Entre eu não poder visitar, angustiado e sabendo notícias através de terceiros. Foi doloroso demais. Não ter a chance de me despedir da Rebeca foi doloroso. Não ter a oportunidade de me despedir da Rebeca me feriu, me machucou. Me trouxe angústia, me trouxe pavor, me trouxe medo, ódio. Como é que eu ia explicar para Estela, a nossa filhinha, que mamãe não mais voltaria? Mas como, papai? Como se ela nem disse tchau e nem disse para onde iria? E vem a famosa historinha que todo pai conta pro seu filhinho. Ô, Estelinha, minha filha, mamãe virou uma estrelinha. está nos olhando lá do céu agora. É duro demais. É difícil demais a tua esposa com 40 anos sucumbir a uma doença tão boba, tão tola, tão absurda, ao mesmo tempo que cruel e sem volta. Foram dias difíceis. Os meus pais e mais um de meus irmãos vieram para São Paulo e ficaram comigo todo esse tempo. Durante a pandemia, durante a quarentena, o ano passado, que durou muitos e muitos meses, eu havia perdido a alegria de viver, eu deixei a barba crescer, eu perdi a alegria de me vestir, de comer, eu perdi a vontade de abrir os olhos, eu queria ficar dentro de um quarto escuro o dia inteiro, esperando a minha hora chegar também. E quantas vezes eu pedi a Deus para que ele abreviasse a minha partida, para que eu pudesse morrer e tão logo encontrar o grande amor da minha vida, Rebeca. Foi minha mãe, mesmo com Ponte Safena, mesmo sendo uma mulher sofrida e mesmo já tendo dado a volta na morte por muitas vezes, quem me animou: ó, meu filho, filho, levanta dessa cama, meu filho, você tem uma filha para criar, meu filho, você precisa se levantar, você precisa animar, meu filho. Paulo, Paulo, levanta, Paulo, levanta daí, a Estela precisa de um pai, e daqui a pouco vai pintar uma mãe, e daqui a pouco você vai se reerguer, vai levantar essa cabeça, você tem uma empresa, você largou tudo, meu filho. Ela tinha razão. Por mais doloroso que fosse, Dona Jemima, minha mãe, tinha razão. Eu tinha que me levantar, eu tinha que readquirir as minhas forças, procurar as minhas forças, porque eu havia perdido, e recomeçar a vida. Mesmo tendo perdido a minha esposa de maneira tão absurda, eu voltei. Voltei devagarinho, voltei devagarzinho, voltei aos poucos. Voltei quase que arrastado, mas voltei. Um dia fui pro trabalho. No outro dia acompanhei a Estela num passeio tímido, com tudo fechado, como você tem visto. Aos poucos fui readquirindo força. Aos poucos minha mãe também viu que eu voltei a andar, voltou para a Vila Velha no Espírito Santo, mas o meu pai... A vida segue. Jeremias, a pessoa morre, você enfrenta o luto, você chora, você se desespera, mas a vida segue. E aí eu precisava de alguém para cuidar da Estela, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que seguir com a vida, eu tinha que continuar com a pequena empresa que tinha, eu tinha que reconstruir, eu tinha que, enfim, eu tinha que, de fato, dar um restart, eu tinha que resetar, como dizem, né? Eu precisava resetar a minha vida. E aí... É neste momento da história que você agora conta que eu, Paulo, acabei por conhecer Silvana. A Silvana, eu vou explicar de um jeito para você entender. A Silvana veio procurar emprego. Não é uma fábrica, não vou dizer fábrica, que é uma confecção pequenina, uma loja de roupas, onde eu desenvolvo a minha própria marca. Porque eu, como disse no início da carta, sempre lutei por trabalhar com costura. A Silvana veio procurar emprego e veio procurar de maneira modesta, já que ela perguntou se precisavam de uma faxineira lá na nossa loja. Eu tava na hora. E aquilo me despertou curiosidade. Eu chamo a Silvana, pedi para que ela se assentasse, tomasse um café. Começamos a conversar, e no que começamos a conversar, Silvana me contou sua história, que se encaixava direitinho com a minha. A Silvana também perdeu o marido, assim como eu perdi a esposa. Silvana, a moça que veio pedir emprego, perdeu o marido para a Covid. Ela já estava casada há mais de 15 anos. Ela, Silvana, também tem um filho, quase que da mesma idade da Estela. E veio pedir um emprego. Depois de um período entre depressão e pânico, teria que também recomeçar. Pela falta de uma faculdade, pela falta de um estudo e dificuldade de arrumar um emprego, faxineira foi a opção. Então eu digo, olha, faxineira eu não tenho, mas eu tô precisando de uma babá. Eu tô precisando de alguém que cuide da minha filha. Ah, o senhor tem uma filha? Tenho. Poxa, então é uma luva pra mim, porque... Quantos anos tem a tua filha? 6. Ah, é a idade do meu filho. Meu filho, o Ronaldo, tem 6 aninhos também. É o nome do pai, Ronaldo. O Juninho, o Júnior. Eu sei, eu adoro crianças. O senhor pode fazer um teste. Eu não tenho carta de recomendação, porque eu nunca trabalhei com isso. Mas o senhor pode me testar. E foi assim que a minha história com a Silvana começou. Ela foi trabalhar na minha casa como babá da minha filha, da Estela. Lembra como eu comecei a minha carta dizendo como vou dar conta de tudo a partir de agora, como serão os dias de hoje em diante? Exatamente porque esse é o tempo que eu estou vivendo. Mas mal sabia eu que eu voltaria a enxergar. Eu voltaria a enxergar o amor. Deixa eu colocar de um jeito para não parecer traíra, muito menos muito afobado. Eu voltei a enxergar a oportunidade de amar de novo na pessoa da Silvana. Silvana começou a trabalhar em casa, Silvana dedicada, Silvana educadíssima, Silvana uma mulher prestativa, Silvana além de cuidar da minha filha, cozinha muito bem, Silvana sabe lavar roupa, Silvana limpa a sala, Silvana cuida das minhas coisas, Silvana passa muito bem uma camisa, Silvana é amorosa, Silvana é bonita, Silvana é judiada pela vida. Percebe-se que ela não teve oportunidades, apenas isso, mas uma mulher incrível. Mas com um porém. Eu começo um namoro discreto com a Silvana, a babá da minha filha. O problema, na realidade, tem sido a minha filha, que na inocência e do alto da inocência de seus 6 anos, passou a reclamar da Silvana de todas as formas e maneiras possíveis. Papai, se a Silvana não gosta de mim. Como não gosta? A tia Silvana te ama, Estelinha. Não, não é minha mãe, pai. Não é minha mãe, não é igual minha mãe. Jeremias, antes que seu ouvinte se precipite. A minha casa é cheia de câmeras. Silvana é extremamente carinhosa com a Estela. Mas a Estela, talvez inocente, mas extremamente esperta, já percebeu que eu e a Silvana temos alguma coisa. E nessa de perceber, começou a me falar da Silvana todos os dias. Ah, pai, a Silvana não me leva pra passear, pai. Pai, a Silvana me belisca, pai. Pai, a tia Silvana judia de mim, pai. Pai, eu não quero mais ficar com a tia Silvana, pai. Claro que a sua filha dizendo isso todos os dias coloca dentro da tua cabeça uma dúvida, no mínimo. Embora não haja, vou repetir, não haja nada de concreto contra a Silvana. Já fiz testes, já tentei de todas as maneiras. Silvana é uma pessoa incrível, sofrida. Como eu, perdeu o marido para a Covid, como eu perdi a esposa. Quando eu perguntei como serão os dias daqui para frente, foi, na realidade, Estela, mesmo sendo uma criança. Na última sexta-feira, xingou Silvana, é isso mesmo, xingou Silvana de tudo quanto foi nome. Isso acabou espantando a moça, que me disse: não tenho vontade de voltar para a casa do senhor. Como é que eu posso cuidar de uma criança que está me odiando? Paulo, eu te amo, mas não posso mais ser babá da tua filha. Mais do que isso, você não pode ter relações com uma mulher que a tua filha odeia, imaginando que essa mulher vai tomar o lugar da mãe ou qualquer coisa do tipo. E é com essa aflição, Jeremias Neto, que eu te escrevo. É com o coração partido que eu te escrevo. O que eu faço? Eu, Paulo, teu ouvinte de todos os dias, o que eu faço? Eu fico com a Silvana. Será que eu fui levado também pela carência da perda e pela identificação com a mesma história? Por que Estela, essa menina de 6 anos, minha filha? Será que para ela as coisas aconteceram rápido e depressa demais, em menos de 1 ano ou um pouco mais de 1 ano? Me ajudem. O WhatsApp eu vou liberar agora. Elaine, eu vou pedir para você entrar em contato com o seu Edson da Bala Fáfia, por favor. Enquanto isso, deixa eu liberar o WhatsApp para as opiniões. 11 é o DDD. 9-8484-9988. O que que você diria pro Paulo, esse meu ouvinte que escreve, entre um novo amor e entre o sentimento de uma filha, uma menina, neném, de 6 aninhos? 9-8484-9988. Enquanto você manda a sua opinião, eu quero falar que o inverno já está batendo na porta da gente. Nós estamos vivendo os últimos dias do outono e são dias frios. Essa última madrugada foi a madrugada mais fria do ano e as crises de bronquite, asma, rinite, sinusite se agravam ainda mais. E eu queria que você conhecesse a Bala Fáfia. Bala que o meu filho usa desde pequenininho. Bala que o meu irmão mais velho, Emerson Gustavo, usou e se livrou da bronquite já na fase adulta. Você vai ligar agora para pedir a tua bala. Gerê, é uma bala. Mas olha, tem um poder terapêutico incrível. Feita de alcaçuz, alfavaca campestre, funcho, fáfia paniculata. Atenção, você vai ligar agora, 11 é o DDD, 3112-2500. 3112-2500. Eu quero colocar um depoimento de Bala Fáfia. Eu quero mostrar para você que a Bala Fáfia vai resolver, vai expectorar, vai tirar essa secreção presa dos brônquios, vai aliviar essa crise de tosse, essa dependência com a tal da bombinha. Isso tudo vai ser resolvido. Custa menos de R$1 por dia. Pagamento para julho, para agosto. Quer ver? Ouça o depoimento. É ótimo as balas, é um produto natural, que nem no meu caso, sou adulta. Mas quem tem criança, não é desse negócio de ficar fazendo chazinho, chamando a criança, sabe, tomando remédio químico, nada disso. É um produto legal porque você dá aquela balinha pra criança, ela chupa assim a balinha como se fosse assim, uma bala comum, devido que ela é feita com ervas medicinais, né? Bastava mudar o tempo, nossa, ficava mal, porque... Eu tive bronquite e ficou assim, como fosse assim, uma pequena asma, né? Eu, assim, como eu fui muito reprimida quando era criança, e eu não suporto esse negócio de ficar com aquele monte de roupa, sabe? Eu gosto de viver livre. Então, devido a eu ser um pouco exagerada, eu sofria muitas consequências por problemas respiratórios. Hoje, graças a Deus, nada. Pode mudar o tempo, tranquila. Olha, sem dúvida alguma, faça uso dessas balas. Ela é uma bala, nossa, uma bala é uma delícia. E tem mais uma coisa, bala ainda de ser gostosa e ela cura mesmo, não é propaganda assim enganosa. O legal é que vocês dão assim condições para a pessoa fazer o pagamento legalzinho, nada de ficar assim preocupada, ah, eu não vou comprar as balas porque é caro, nada disso. Tá vendo só? Que coisa maravilhosa, 3112-2500, doutor Edson, meu bom amigo, bala Fáfia, sabor morango, sabor canela, ah, não sei chupar bala, é só dissolver na água, né, seu Edson? É só dissolver na água, né, Jeremias? Na água, no chazinho, no suco, no leite, vai dando aí pra criança, na mamadeirinha, né, na chuquinha, vai expectorando... E olha, Jeremias, vem mais frio por aí, hoje batemos aí 9, 10 graus na madrugada. Esse ar gelado inflama, infecciona as vias aéreas respiratórias. Sabe quem vai te ajudar? É a bala Fáfia. E de presente para você tem o Imune Life. O Imune Life ele tem a vitamina C, tem a vitamina D, tem o zinco, ácido fólico, vitaminas do complexo B, para aumentar ainda mais a sua imunidade, colocar a sua imunidade lá em cima, porque assim, Jeremias, o que acontece? Você fica protegido agora, nesse momento de pandemia, é importantíssimo você cuidar do problema respiratório e também cuidar da sua imunidade. E é o kit da Bala Fáfia que vai ajudar você. Então anota aí, ó, 011-3112-2500, frete grátis pro Brasil inteiro, viu, Jeremias? Esse telefone tá tocando, seu Edson? Toca ou não toca? Toca sim, a entrega é super rápida, viu? Amanhã já tá na sua casa para São Paulo, Grande São Paulo e região metropolitana. Tá na internet, tá no celular, tá ouvindo pelo aplicativo, pode ligar, porque o frete é grátis. 011-3112-2500 para pedir agora a sua bala Fáfia, né, Jeremias? Atenção, é agora, é o fim da bronquite, da asma, da rinite. 3112-2500. 3112-2500. Programa Jeremias Neto. Na Musical FM. As opiniões da história. Vamos ouvir o que dizem ao Paulo, que me escreveu hoje. Jeremias Neto, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, a paz do Senhor. Olha, é uma situação muito delicada, muito difícil. Mas eu acho que ele tem que não largar dela, não. Tem que, né, instruir, conversar, porque ele próprio diz que já colocou câmera, tudo, e nunca viu nada. São duas pessoas sofridas, precisando conviver, né? E, filho, é assim mesmo, simplesmente, eu vejo ela muito ciumada, devido não ser mãe, mas eu acho que o tempo é o melhor remédio, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Que ele venha ter um pouco de paciência, mas que não venha abandonar ela não, porque ela é uma pessoa boa, sofrida também, né? Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe esse meu amigo, esse meu irmão. Amém. Deus venha te dar sabedoria, irmã, para você resolver essa situação. Eu agradeço pela tua participação. Mais uma opinião, pois não? Oi, Gerê. Oi. Boa tarde. Ô, oh, querido, como é bom assistir e te escutar agora ao vivo no YouTube. Maravilhoso. Obrigado. Difícil a história desse nosso amigo, né? Você viu? Ah, Gerê, ele tem que dar tempo ao tempo, sabe? De repente, contratar outra babá, sabe? Pra que ela entenda que pode ser futuramente uma esposa dele, sabe? Alguma coisa assim. Começar de novo, né? Às vezes a menininha tá confusa mesmo, é normal. A Estelinha está confusa com essa dor toda, né? A gente tá passando por momentos tão difíceis. Eu acho que ele deve dar chance, sim, ao amor. E dar um tempo ao tempo, nada como no tempo, né, Gerê? Eu te adoro, Gerê. Obrigado. Paz, querido. Paz. Vou continuar ouvindo as opiniões. 98484-9988. Mas a minha querida Roberta veio aqui no estúdio hoje, falou: Gerê, eu trouxe uma notícia para você. E essa notícia você vai estender pro teu ouvinte. Eu, a partir de hoje, eu quero falar aqui no programa da Universal Crédito Fácil. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor que tá aí me ouvindo. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora que tá aí me ouvindo. Você tá precisando de um dinheiro? Ô, Gerê, como é que é? É isso mesmo. Você tá precisando de um dinheiro. De quanto você precisa? De R$1.000? Por exemplo, a Universal Crédito te empresta R$1.000 e você vai pagar por mês R$24,50. Ah, você precisa de mais? Você precisa de quanto? De R$3.000? Você vai pagar uma parcelinha de R$73 só. Você precisa de quanto? De 5 mil. Gerê, eu tô precisando de 5 mil pra colocar a vida em dia. Você vai pagar uma parcela de R$122. Você vai ligar agora nesse número de telefone aqui, ó. 0 operadora 11 31 22 5555. Atenção pro telefone. 31 22 5555. Mas você vai ligar agora. Você tem que dizer: olha, eu tô ouvindo a Rádio Musical, eu tô ouvindo Jeremias Neto e tô precisando de um dinheiro emprestado. Atenção, você aposentado, pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual e federal, SIAP. O dinheiro tá difícil. Você tá cheio de contas para pagar. Não se preocupe. A Universal Crédito vai te ajudar. Você vai falar com a nossa equipe. Você vai fazer o teu empréstimo consignado hoje, mesmo sem precisar sair do conforto de sua casa. Se você tá em São Paulo, você liga agora. 31 22 5555. Gerê, eu tô aqui na Bahia te ouvindo. Eles atendem. Você pode ligar no 0800 025 1517. Tem 0800 também, ó. 0800 025 1517. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, a Universal Crédito tem essa oferta para você. São 12 anos atendendo os clientes com muita seriedade, com muita transparência. Tem uma condição excelente para liberar dinheiro rápido e sem burocracia. Não precisa sair de casa. R$1.000, ó, cai na tua conta. Você vai pagar R$24,50 por mês. R$3.000, você vai pagar R$73 por mês. Mas ligue agora, já. Falou: olha, eu tô ouvindo a Rádio Musical e o Jeremias Neto falou. O telefone? 11 é o DDD, mas ligue agora. 31 22 5555. É já. 31 22 5555. Ligue. 31 22 5555. 31 22 5555. Jeremias Neto, Musical FM. Vamos a mais uma opinião da história de hoje. Boa tarde, Jeremias. Eu tô ouvindo. Eu quero falar pro amigo que ele tenha paz e que essa, uma criança de 6 anos, ela não tem maldade, tá? Tá. Ela, isso foi carência dele. Entendi. Ou seja, a criança, pelo que eu entendi, teria razão. É isso? Será que é isso? É ciúme? Há um fundo de verdade? Olha, todos os dias eu conto grandes histórias aqui na Rádio Musical. E entre as quais eu falo do creme MD, com muito amor e com muito carinho. São mais de 17 anos oferecendo um creme que vai combater todo e qualquer tipo de dor que você tenha. Bursite, artrite, artrose, reumatismo, esporão, tendinite. Eu vou até pedir para o Fabiano separar o depoimento do creme MD. Esse creme tem mais de 20 substâncias em sua composição que fazem a diferença. Você vai ligar 0 operadora 11 3935 0904, 3935 0904, 3935 0904. Ouça o depoimento. Olá, meu nome é Carla e eu conheci o creme MD através da rádio. Meu filho, ele tem problema no joelho, por ele não ter a curva no pé. Quando ele faz qualquer tipo de esporte, o joelho dele incha muito. Então eu comprei, fiz o teste, comprei para ele estar passando no joelho. Foi muito bom. Eu também uso para tendinite, meu esposo também usa, minha filha, aqui em casa todo mundo usa. E eu já tenho já 2 anos que eu uso o creme MD, é muito bom. Eu agradeço muito ao creme MD por tirar as nossas dores, aliviar, e muito obrigada. O creme MD é isso, a dor vai embora. Se você liga agora, vai custar muito barato. Você vai parcelar em quantas vezes você tiver necessidade. Cheque, cartão ou boleto. Peça o teu creme MD. Pode ligar na minha confiança no rádio há 17 anos, sendo divulgado. Você que tem muitas dores nas costas, na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio. Você vai ligar 3935-0904. 3935-0904. 3935-0904. Jeremias Neto. Musical FM. Só tenho tempo de te agradecer, dizer muito obrigado. Muito obrigado. Há uma infinidade de opiniões chegando, mas eu tenho que ir embora amanhã. 3 da tarde eu tô de volta aqui na Rádio Musical em 105.7. A todos vocês um fim de tarde maravilhoso e abençoado em 105.7. Obrigado, tchau. Você ouviu programa Jeremias Neto na Musical FM. Jeremias Neto. Esta é a Musical. Musical, Musical, Musical FM. Mais Unidade Cristã. Meu nome é Carlos Oliveira, o pastor Cacá, onde eu servia. Fui pastor por mais de 20 anos. Eu achava que tinha superpoderes. Todos esperavam que eu tivesse as respostas e soluções para todos os problemas. Tudo ficava absurdamente concentrado em mim. Eu virava a noite cuidando das coisas da igreja. Às vezes em campanhas. Às vezes, tentando resolver coisas da administração. Mas, quando eu vi, não tinha mais família. Acabou, não aguento mais, vou embora. Fui me perdendo nas responsabilidades da igreja. E onde todo santo dia tinha um problema novo. E quando vi, já tinha perdido a minha esposa e meus filhos. Eu já não tinha mais condições de cuidar das coisas da igreja. E nem conseguia cuidar mais de mim. Eu adoeci e caí numa profunda depressão e aprendi que assumir responsabilidades sem estar preparado deixou marcas, feridas profundas na minha vida. Pensando nisso, eu quero fazer um convite muito importante para você, líder, para você que está numa situação, numa posição estratégica na sua igreja local. Durante uma semana, nós estaremos oferecendo um treinamento que vai focar em teologia, ministério, aconselhamento, direito e tantas outras coisas que eu acho muito importante que cada líder deve saber. E eu quero Nós estaremos juntos, nos aprofundando mais na palavra, nos aprofundando mais na questão de ministério, nos aprofundando mais na teologia e tudo que um grande líder precisa saber e ter. Acesse já fmmusical.com.br. Esta semana vai impactar a forma de você conduzir o seu ministério. Aproveite, é de 2 a 6 de junho. E se você foi chamado ou chamada para trabalhar dentro do reino, se você já ocupa uma posição estratégica, eu quero que você saiba que quem te colocou aí foi Deus. Mas se você não tiver preparo, vai ser difícil continuar nessa posição, porque as necessidades da nossa geração requerem um líder preparado. fmmusical.com.br. A natureza tem várias vozes e não podemos deixar que elas se calem. Para que isso não aconteça, devemos pensar, falar e agir para preservar o nosso mundo, para preservar o nosso lar. Viva de forma consciente, planeje suas compras e avalie os impactos do seu consumo. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma campanha de conscientização da Musical FM. Você está na Musical FM. Musical FM, 105.7. Até quando você vai se desgastar com problemas com a rotina da sua igreja? De 2 a 6 de junho tem a semana Escola de Ministérios. Pastor César Cavalcante e convidados irão compartilhar estratégias que podem fazer a sua igreja crescer. Acesse fmmusical.com.br e participe. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da Rede LC de Mídia. Mais Unidade Cristã. 105.7. Musical FM. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Agora na Musical FM, mais Unidade Cristã. E hoje você ouve o programa Bíblia JFA Conecta, o download da palavra para o seu coração, com pastor Paulo Oliveira. Pode abaixar o microfone. Alô! Alô, alô, você, querido ouvinte, querido ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Bíblia FA Conecta, download da palavra de Deus no seu coração. Eu sou o pastor Paulo Oliveira, estou aqui com meu filho Paulo André, que é sempre o escudeiro mora aqui do programa. Acompanhando, para... né? Acompanhando. Acompanhando o pai nas aventuras dele. É um programa de pai para filho. Agora, o nosso tema toda semana é sobre um versículo da Bíblia. E temos um versículo do dia. E nós exploramos o tema daquele versículo, você já vai descobrir qual que é o de hoje. Você pode nos acompanhar aqui na Rádio Musical, pelas ondas do rádio, ou então você pode nos acompanhar também no YouTube, fmmusical.com.br, e nas mídias sociais da Bíblia JFA.